Conselheiro 2222, estamos chamando o ponto de um zero pronto. Aliado decolar, autorizado, pista 10, 1970 graus, 12 nós, Conselheiro 2222. Ali decola 2122. Uma, meia, zero, duas e nove. Obrigado, então. Passarei 2228, decolado às 26, controle em 208, por favor. 208, boa. Falei, Salvador, boa, passarei 2228, transfere. Passarei 2228, bom dia, contato radar na decolagem, sul, fórum de voo 180 na saída Arbor Elefa. 180, Arbor Elefa, 2228. Gol 961, pronto, táxi, vem 165, 3 horas e 50, galeão. Gol 961, táxi autorizado via Índia, torre 1895, ajustado 1014, bom voo. 1014, via Índia, vai chamar 1895, bom dia, senhor. Bom dia, gol 1961, Índia, sendo Índia. Gol 1961, autorizado. Alinhada e colar, pistão no zero, vento 1970 graus, 109. Livre alinhada e decolar, dá no zero, gol 1961. decola os 3-0, controle 208, por favor. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 9161, Dael, passa 1500. O 1161, contato radar na decolagem, o fornecedor voo 360 na saída Dael, transição Mótima. Dael, Mótima, quando possível, torne Mótima, 1161. Tá, do da presença direto Leda. Leda, 1161. Passando uma centena, a possibilidade de voar a Mótima, 1961. Salvador, o passarelo 2228. Passarelo 2228, controle. Passando 090, saindo por onde árvore, a gente está com muitas horas de atraso aí. Você pode coordenar com o centro a proa direta de conquista, por gentileza? Tá. Passarei 2222, está presente, autorizado, voar direto, Vitória da Conquista. Quem está presente, Vitória da Conquista, muito obrigado. O 1161, estou autorizado pelo centro de Recife, voar da presente, direto, por base. Suave, obrigado, o nono é uno. O 1161 chama agora o centro Recife, 1-33-25, alterne 1-33-95.